Eu sou Carlos Sangaldini e tenho hoje como convidado Márcio Santoni. No ar. Politicast News. O Eduardo Cunha e uma comitiva de deputados fez uma viagem oficial para a Rússia com passagem em Israel, não foi isso? E incluíram no roteiro oficial, assim, na programação oficial, um roteiro turístico também. De quebra, ainda levaram as esposas. Dizem que foram custeadas pelo próprio bolso. Eu diria que isso é muito relativo, porque oficialmente o Brasil está levando uma comitiva de 30 e poucas pessoas, das quais somente 17 são deputados, 13 são deputados, 7 mulheres, 7 esposas, e eu acho isso muito complicado para um país que supostamente está em uma crise muito grande, de cortes e tudo mais. Isso precisa ser revisto. Qual foi a justificativa mesmo da viagem? É um intercâmbio parlamentar na Rússia. A gente até sabe que o Brasil faz parte da BRICS, China, Brasil, Índia e Rússia, mas que talvez, como já foi levantado, esse intercâmbio seja só mais um pretexto para estender o turismo que vai até Israel e estender para a Rússia. Ou dando a desculpa de que vai para a Rússia e aproveita e acrescenta-se um roteiro turístico para Israel. Lembra-se ainda também, e pelas reportagens e informações que estão por aí, ele levou somente os deputados mais próximos, e especialmente aqueles que seguem a linha da qual ele faz parte, que é uma linha mais conservadora e ligada à igreja... A bancada evangélica famosa. A bancada evangélica. Isso é muito complicado. A utilização da máquina pública para interesses próprios. E o curioso é que isso vem depois de algumas sessões em que são votados às pressas certos projetos de lei que ele coloca lá. Aí fica a dúvida no ar. Será que isso não foi uma espécie de pagamento para quem apoiou suas votações? É quase isso. Você vai tocar nesse ponto daqui a pouco sobre as leis jabutins que são aprovadas na bagagem de outras que têm maior relevância. E muitas das vezes essas leis são aprovadas com base no que a gente chama, e foi conhecido no Mensalão, ou troca de favores. E não deixa de ser uma espécie de compensação ou de premiação para esses valores. Alguma forma de corrupção, porque corrupção não nem sempre envolve dinheiro, às vezes favores. E a corrupção, no sentido mais simples da palavra, ela é legalizada aqui no Brasil a partir do momento que o governo declara escancaradamente que quem não vota no governo perde cargos, perde estatais, perde barganha nas distribuições do orçamento. E quando a gente percebe que, poxa, todo o Brasil, pela extensão que tem, grandezas continentais, ele deveria ser tratado de forma igualitária, não dependendo de apoio ou dos candidatos. Então, quer dizer que se determinada bancada de um Estado não apoiar, aquele Estado ali vai ficar desfavorecido, desprotegido de qualquer orçamento. Não me parece o melhor critério para distribuir o orçamento do país. E no caso em particular dessa viagem, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu tenho a impressão de que esse tipo de contato internacional é uma tarefa, uma atribuição mais do executivo do que do legislativo. Certamente, até porque se está tocando hoje em dia no país, a gente sente necessidade muito clara de uma reforma política. E a gente deveria primeiro se conhecer aqui internamente para depois até buscar experiência lá fora. Não consigo enxergar os deputados irem buscar experiência lá fora para tentar adaptar aqui. Na verdade, eu acho que é mais um pretexto para fazer essa viagem turística. Se eles quisessem ir à Rússia, teriam dinheiro recursos próprios. Bom, é mais uma das ações polêmicas e controversas aí do Eduardo Cunha, vai para a lista. E se confirmar, a gente não tem certeza, mas me parece que a rede Guatemi Shopping foi uma das que doou oficialmente recursos para a campanha dele. E aí a gente vê agora ele, com toda a força dele, enquanto presidente da Casa Legislativa do país, de querer aprovar a construção de um shopping lá na Câmara. Ou seja, ele vai pegar recurso público para utilizar um espaço público para beneficiar a iniciativa privada, especialmente, e é o que a gente sempre sabe disso, as multinacionais e as grandes lojas de franquia. Normalmente, realmente o Brasil hoje está cheio de shopping centers, ele passou por um boom relativamente grande na economia e as franquias cresceram consideravelmente. Então, se a gente olhar direitinho, boa parte das lojas que estão no shopping são franquias internacionais e que favorecem somente ao mercado. A gente vai pegar dinheiro público para doar para a iniciativa privada. Segundo ele, vai ser uma parceria público-privada que o governo não entraria com nada. Esse dinheiro viria da iniciativa privada. Só que na última Copa do Mundo, a conversa era essa também, a gente vendo que deu. Exatamente. E aí não só usou recurso público, como depois ainda entregou os estádios para a iniciativa privada. A maioria das arenas do país são administradas por consórcios. Muitos desses consórcios, inclusive, foram os próprios que construíram. Ou seja, o cara ganhou dinheiro para fazer e agora ainda ganha a concessão, o direito de administrar aquele espaço que foi construído com dinheiro público. É um negócio melhor do que esse, você constrói, recebe para construir e depois é seu. É, exatamente, vou administrar. Os Estados Unidos acabaram de aprovar novas regras para monitoramento. Para as agências de inteligência terem acesso a isso, a essas informações, eles precisam de uma ordem de um tribunal ser emitida. Né? Só que tem um detalhe nisso aí. A lei foi revogada o detalhe é que essa lei ela só resguarda o sigilo do cidadão americano. Para o mundo inteiro, a NSA continua, infelizmente eu vou usar um termo que talvez seja pesado demais, mas continua roubando, espionando e tendo acesso a todas essas redes que tem por aí de informação, sejam elas na internet, sejam elas nas telecomunicações. Então eles comandam boa parte do fluxo de informações que giram e que percorrem as fibras ópticas, além especialmente do que ocorre nas teles. Né? E as grandes operadoras de telefonia, que já têm rede de dados e internet, e não só acesso a e-mail e tudo mais, como a todas as informações do banco de dados que eles podem ter acesso. Até porque eles já desenvolveram tecnologia, para isso eles podem muito bem ter acesso à Receita Federal do país, podem ter acesso aos setores de pagamento, eles espionam praticamente tudo. Então, para os cidadãos americanos, a lei que foi criada em 2001, se eu não me engano, com o acidente lá da World Trade Center, ela teve esse prazo, o seu prazo foi expirado agora, e o que o Senado de lá, os Estados Unidos e os deputados de lá aprovaram, foi que, a partir de agora, todas as informações elas são gravadas, mas elas não vão direto para a agência. A agência só vai passar a ter acesso via ordem judicial. Mas, na prática, eles só fizeram dificultar um pouco para eles não estarem lá monitorando toda e qualquer ligação. Isso é um avanço de qualquer forma, porque até o momento eles poderiam ter acesso restrito a tudo. Mesmo que não tivesse em curso uma investigação oficial, eles poderiam acompanhar todos os dados de uma determinada pessoa que eles conheçam, que eles quisessem saber mais a respeito. Isso estava aberto até o momento. Então, eu acho que é um avanço de certa forma. Só que é um avanço só para eles. Exatamente, somente para eles. Mas eles continuam espelhando tudo. Todo e qualquer smartphone hoje que tem a sua conta vinculada a Apple, ao Google ou à Microsoft, ou até mesmo a outros sistemas operacionais, mas que eles têm acesso, eles monitoram todas as ligações, eles monitoram, às vezes, até o lugar que você vai pelo GPS, que a maioria dos smartphones, eles têm GPS, que é meio difícil. Eles espionaram aqui até no e-mail da presidência do país, inclusive países europeus, não foi só de países como o Brasil, nem Cuba, nem países que eles se diziam inimigos lá do Oriente, mas eles montaram uma estrutura de espionagem que eu diria que é a nível global mesmo. Agora, o que eu acho interessante é que essa medida que, assim, com essa revelação que teve, que causou polêmica dessa espionagem que eles faziam, isso afetou basicamente dois públicos. O público interno, que ficou insatisfeito com isso, e o público internacional. O público interno, eles têm poder de voto, podem prejudicar a turma do Obama nas próximas eleições. Então, eles foram atendidos agora. Só que eu sinto como se a sociedade internacional tivesse meio que anestesiada, não deu uma resposta à altura da seriedade que é essa espionagem. Apesar da Dilma ter se pronunciado, ter falado contra, ela já está articulando uma visita mesmo antes de ser resolvido esse problema de espionagem. Você acha? Não foi um pouco menos do que deveria essa reação internacional? Na verdade, continua muito grave as relações. Eu acho que também o primeiro-ministro lá da Alemanha, Angela Merkel, ela também se colocou e se posicionou muito, muito criticamente em relação a essa questão da espionagem, porque até então está muito mal resolvido. E isso é preocupante porque nem, por exemplo, a ONU, que poderia, assim, a Organização das Nações Unidas, poderia se manifestar, e a gente não vê um bloco de nações que estejam se movimentando para poder dar um basta nessa espionagem. É muito complicado isso. Isso eu considero ainda que é muito crítico. Muito crítico mesmo. Privacidade, eu diria que a gente não tem nenhuma. Eu acredito que essa falta de reação internacional foi o que motivou que essa nova lei se desenhasse dessa forma. Se tivesse havido uma pressão maior, eles poderiam ter recuado. Exatamente, mas a pressão foi mais interna, porque eles perceberam que toda e qualquer informação, ela, de certa forma, continua sendo captada, ela continua sendo guardada e arquivada. E ela pode ser acessada a qualquer momento. E isso é o que eles dizem, porque os americanos, infelizmente, têm uma cultura muito de o que eles falam não se escreve. Então, inclusive, essa espionagem da NSA, ela ocorria de maneira secreta. Exatamente. Então, nada garante que eles mudaram alguma coisa. Eles podem estar agindo do mesmo jeito que antes. Exatamente. Eles podem criar mecanismos que dizem que não estão tendo acesso, mas na prática estão monitorando todos os tons de voz. Se vier à tona alguma coisa, eles correm rapidinho para conseguir ordem judicial e dizem, não, isso aqui foi feito com ordem judicial. Exatamente. Eles conseguem pegar tudo. Todas as ligações são gravadas e automaticamente passam por softwares que transformam em textos, e eles conseguem, inclusive, rodar para ver se tem espionagem, se tem mensagens subliminares, se tem códigos nessas mensagens, de onde estão vindo essas mensagens, se são mensagens realmente oriundas daquele aparelho, porque pelo avanço tecnológico as pessoas podem hackear aparelhos e eu daqui estou fazendo uma ligação no meu telefone, mas está sendo registrada lá em outro estado do país ou até mesmo em outro país. Então, eles criaram esses mecanismos para estar monitorando realmente os possíveis ataques. Inclusive, foram atacados recentemente. Falar nisso, fugindo um pouco do tema, mas ainda tendo a ver, eu vi uma palestra muito boa do Sérgio Amadeu, que ele falava, aconselhava que todos nós utilizássemos criptografia no dia a dia para e-mail simples, para tudo. A ideia dele é que isso aí ia dificultar para a NSA. Não vai impedir que eles abram o e-mail e vejam, só que vai tornar mais difícil. E quanto mais gente estiver utilizando criptografia para falar com a mãe, para coisas inúteis, que não tem a ver com guerra, com terrorismo, com nada, mas eles vão ter que se esforçar para nada. Eles vão gastar muito poder computacional quando conseguirem abrir um e-mail convidando para o churrasco, alguma coisa assim. Então, quanto mais pessoas utilizassem essa prática de criptografar mensagens, seria melhor, em tese, para fazer com que eles desistam dessa ideia de sair monitorando todo mundo. Talvez essa seja uma alternativa de movimento social que não parte da política, quando deveria. Aí, quando você fala política se faz com organização, se faz com coletividade. E se de repente só o Brasil se queima e vai querer bater de frente com os Estados Unidos numa política de criptografar tudo aqui do país, pode ser que ele vá, comece a embarrear. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que existem alternativas de a gente começar a dificultar. E principalmente exercer o direito à privacidade que nós temos. Né? Não é porque eles tiveram um ataque de dimensões realmente muito grandes, mas que eles vão ter o direito de espionar praticamente o mundo inteiro. Bom, entrando no assunto dos jabutis. Jabutis são alterações em textos submetidos a plenário, de modo a tratarem também de assunto totalmente estranho à matéria principal. Trata-se de um truque para acelerar o tratamento de certos temas ou para esconder certos temas em outros temas que não têm nada a ver. A medida é péssima para a democracia, uma vez que torna difícil o rastreamento desses textos irregulares, tornando as leis ainda mais complexas. A gente começa a ter uma situação muito obscura. A gente tem certas leis que precisamos ver para determinada situação que são afetadas por leis que não têm nada a ver, a princípio, com aquele campo de atuação. E isso torna o país muito vulnerável, porque termina a gente referendando, enquanto cidadão, através do voto popular, colocando representantes lá na Câmara que utilizam essa prática de burlar o regime legal para aprovar uma lei que não tem uma boa aceitação política, mas que vai dar de carona em outras leis que estão sendo aprovadas. Muitas delas, como já foram colocadas aí, dessas leis, que são de âmbito muito impopular. Elas não deveriam estar lá, e até tem algumas delas que não têm nada a ver com a lei principal a qual estão vinculadas, mas que, por serem camufladas, ou jabuticaba, como chamar assim, o jabuti e o cabra que faz isso, se utilizando uma prática animalesca, ele termina burlando os mecanismos legais para aprovar uma coisa que não tem nada a ver, às vezes, com a proposta inicial, ou com a proposta da qual ele está vinculado. Um exemplo que temos aqui é que os parlamentares pretendem alterar a CLT para desconsiderar o tempo de deslocamento até o trabalho como parte da jornada de trabalho. Isso aí é aplicado em situações onde o local de trabalho tem um acesso muito difícil, que não há transporte público, depende de certos recursos muito pontuais. Nesses casos, atualmente, o deslocamento é considerado parte da jornada. Eles querem alterar isso para não considerar mais e desconsiderar o trabalho exposto ao sol como insalubridade. Ou seja, isso privilegia quem? Os grandes agricultores, que usam mão de obra barata. Muitas vezes eles são até enquadrados por prática de trabalho escravo. Eles querem isso. Isso faz parte daquele pacote de mudanças por conta, em reação ao endurecimento do tratamento de trabalho escravo, né? Que desde, eu acho que do ano passado, que teve uma lei que foi aprovada, que se a empresa pega um trabalho escravo, ela pode perder terras. As terras serem usadas para a reforma agrária. Foi ano passado, não foi isso? E é o mesmo princípio que é utilizado nas terras que são utilizadas para a plantação de maconha, por exemplo, ou de produtos que não são legais. Não. E eu acho que o trabalho escravo nada mais justo do que isso mesmo. Só que já que eles perderam nesse ponto, ao invés de... Já que não dá mais para brigar, que eles vão... tem risco de perder a terra, estão tentando forçar que trabalho escravo seja chamado de outra coisa. E aí eles não vão perder as terras. O curioso é que isso aqui em particular, essa proposta, ela vem dentro de uma medida provisória que aumenta o PIS e o COFINS. É um exemplo clássico do que é um jabuti, pois que a gente está falando. Vai aumentar imposto e de quebra ainda vai tirar direitos do trabalhador. E oficializar uma condição de insalubridade, que é você trabalhar no sol, um país como o Brasil, que tem aí o agronegócio uma força muito, muito grande, e, por exemplo, aqui em Alagoas, o trabalho de cana-de-açúcar, muitos deles ainda são, apesar da mecanização, dos recursos e das máquinas, muitos deles ainda são trabalhadores expostos ao sol. E você dizer que isso não é uma condição insalubre de trabalho, é meio que forçação de barra, e que às vezes a gente pode até estar legitimando isso quando coloca deputados que vão aprovar esse tipo de lei. Do mesmo jeito, se ele demora muito tempo, tipo demorar 2-3 horas para se deslocar do trabalho, e isso aí não são considerados. Às vezes você tem que acordar 4-5 horas da manhã para fazer uma refeição, para sair de casa, e demorar uma hora e meia só de deslocamento. Quando você vai computar isso, se você demora uma hora e meia de deslocamento entre o seu local de trabalho e a sua casa, uma hora e meia na ida, com mais de uma hora e meia na volta, dá aproximadamente 3 horas. E isso aí não é contabilizado como jornada de trabalho. Ou seja, a gente começa a dedicar parte da nossa vida por uma coisa que a gente não é retribuído. A gente nem está com a família, a gente nem está no lazer, nem está no trabalho. A gente passa a ter um limbo aí na nossa vida enquanto trabalhador. Passa a ter um limbo considerável, porque... Se a gente for considerar que um dia tem 24 horas e aproximadamente 8 horas são de jornada de descanso, dormida, a gente tem que dormir, a gente tem as outras horas de convivência familiar e de convivência de lazer também, além do aumento de refeições. E de aperfeiçoamento que o mercado exige. E principalmente, né, porque senão a gente fica estagnado, a gente não só trabalha. Deixamos para o final o tema mais, talvez não tão complexo assim, mas um tema muito impactante da atualidade que vai afetar as nossas vidas diretamente, que é a reforma política, que ela foi proposta lá em votação, já foi votada na Câmara e está indo para o Senado. O que acontece é que nós temos uma proposta de reforma política que foi elaborada pela CNBB, pela OAB e diversas entidades, que é uma reforma interessante, que alguns pontos incluem o voto minoritário em 2 turnos, onde no primeiro turno se votaria as propostas das coligações dos partidos, para, a partir daí, se definir quantas cadeiras cada partido ou coligação vai ter, e no segundo turno se votaria nos candidatos propriamente. Isso aí levaria um aprofundamento do debate político, né? No primeiro turno, a população ia ter acesso ao ponto de vista dos partidos, ia começar a entender o papel do partido na política. Porque hoje em dia a coisa é muito pessoal, as pessoas votam em pessoas, não votam levando em conta partidos. Até porque os partidos dizem que tem uma proposta, mas na prática não as colocam em prática. Se nós formos olhar as bases que estão lá nos estatutos dos partidos, né, as propostas partidárias, muitas vezes ali só são da boca para fora. Talvez a reforma política se efetivasse se fôssemos obrigados a fazer com que eles colocassem em prática aqueles discursos que eles prometem na campanha. Eu entendo hoje que o Brasil precisa de uma reforma política, eu diria que impactante. Hoje o Brasil praticamente para, ano sim e ano não, porque as eleições são divididas. Né? Em um período você tem eleições para o município, prefeito, vereadores, no outro ano você já tem eleições para deputados, governadores e presidente. Isso na prática faz com que o país, ano sim e ano não, ele praticamente pare, porque todo o sistema do país, seja ele o sistema político, o sistema econômico, ele faça com que esse organismo gire em torno dessas eleições. Então, eu diria que foi aprovado agora recentemente, eu não sei se já foi sancionado, mas a reeleição já para os cargos do Executivo, ela foi quebrada. É outro ponto, né? Essa proposta da CNBB e da OAB, eu acho que ela era bem interessante, ela traria isso, ela traria o fim do financiamento privado de campanha, que o financiamento poderia ser feito por financiamento público e por doações de pessoa física limitadas a um teto de R$700 por pessoa. Que aí tornaria a coisa mais justa. Também, esse fundo público seria investido. Para um salário mínimo, né? Se cada cidadão poderia ser. Pudesse doar um salário mínimo, porque... Aí o poder econômico não vai pesar tanto, já que você tem um limite. Esse financiamento público teria algumas regras, por exemplo, quanto mais minorias fossem representadas pela sua proposta de bancada, mais o seu partido receberia de financiamento público. Se o partido tem um candidato que é índio, um candidato que é negro, um candidato homossexual, isso vai aumentando a verba de campanha. Dessa forma, os partidos teriam um benefício, um interesse econômico de aumentar a representatividade da população. Isso talvez diminuísse um pouco as distorções que a gente tem no país. Hoje em dia, o sistema que está implantado é que as empresas que já têm um convênio com os entes públicos, elas recebem dinheiro antes, financiam as campanhas e depois se perpetuam com os candidatos que elas normalmente as elegem, porque o poder econômico hoje é quem ganha a eleição, não é o candidato, não é o partido. Quem ganha hoje a eleição é o poder econômico. Aí tem poder econômico, acabou-se, ganha. Agora, isso aí, essa proposta dessa coligação, desse conjunto de entidades, eles tentaram conseguir assinaturas para entrar com uma lei de iniciativa popular, como foi a lei da ficha limpa. Infelizmente, não conseguiram a cota necessária, se não me engano, eram 1,5 milhão de assinaturas, eles conseguiram 700 mil e não conseguiram entrar lá dessa forma. Mesmo assim, eles entregaram as 700 mil assinaturas na Câmara. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, solenemente ignorou e botou a proposta dele. Que foi um absurdo, porque ele está desconsiderando que aquilo ali seja, no mínimo, apreciado pelos demais deputados. Detalhes, né? Isso foi validado por 700 mil pessoas, tem na sua elaboração o papel da CNBB e da OAB, entidades. São entidades fortes, e fora outras várias entidades que participaram também. Ou seja, é uma coisa muito representativa e significativa para ser ignorada dessa forma. Isso, na verdade, só reforça que, no fundo, esses políticos que ali estão, eles não querem, de fato, uma reforma política. Eles querem, vou usar um termo aqui, embromar as pessoas, enganar, fazer pequenas mudanças pontuais que no bojo e no esqueleto a estrutura continua mesmo. Resumindo, eles querem pintar de outra cor para por dentro ficar do mesmo jeito. Exatamente. A proposta que eles colocaram lá foi de, primeiro, distritão, que era acabar com o fator do voto em legenda, beneficiar outro, que eu vim entender recentemente a importância desse modelo que a gente tem atualmente, que a ideia disso é que quando você vota em um candidato que ele representa uma causa de minoria, mas ele não tem voto suficiente para chegar lá, o seu voto não vai ser perdido. O seu voto vai ajudar o pessoal do mesmo grupo ideológico dele. Porque uma pessoa do mesmo grupo dele, ele vai lhe representar melhor do que outro que não tem nada a ver com você. A ideia, o que motiva o voto na agenda é isso. É para garantir uma representação das minorias. Quando você adota o modelo de distritão, a corrida nas eleições minoritárias fica igual à corrida das outras eleições. Né? Os mais votados é que vão estar lá e acabou. Isso aí vai privilegiar quem? Quem é mais famoso, quem tem mais dinheiro, só esses. Não vai ter uma representatividade adequada para a sociedade. Exatamente. Né? Mas isso é uma proposta também interessante, que poderia ser amadurecida. E eu gostaria, vai fugir um pouco do assunto que você colocou agora, mas eu chamaria a atenção na questão da reforma política, o samba de crioulo doido hoje, que é a quantidade de partidos que a gente tem no país. Pô, partido significa ideologia política. E a gente vê aí que hoje a gente tem dezenas de partidos políticos que dizem que tem ideologia política e que a gente, na prática, vê aí uma ridicularidade da política do país. Porque as pessoas não sabem o que é ideologia, não sabem o que é uma pauta política e muitas das vezes só criam para defender interesses particulares. Na verdade, aquilo ali não foi criado no bolso social. Política significa coletividade, mas uma coletividade é em torno de uma coisa maior. Eu até costumo dizer que assim, a gente não pode pegar uma democracia e disfarçar, né, fazendo atos de ditadura. Tem ditadura aí, e aqui no país, que a gente vê que está disfarçado de democracia. Não é porque eu tenho maioria aqui que eu vou desrespeitar as minorias ou que eu não vou atender as minorias. Se eu chego aqui e não respeito as causas das minorias, as causas específicas, eu vou estar cometendo um ato muito grave de desrespeito às diferenças da diversidade. O que o Sakamoto gosta de falar muito no blog dele é quando as pessoas dizem que tem que reduzir a maioridade penal, tem que isso, tem que aquilo, porque a maioria quer. Ele gosta de dizer que democracia é você respeitar o direito, a posição da maioria, mas preservando os direitos das minorias. Não é exatamente só a vontade cega da maioria. Exatamente. Você tem que preservar também as minorias. Senão não é democracia. Exatamente. Você não pode massacrar. Não é porque eu permito você desrespeitar, eu vou deixar de ser desassistido pelos serviços sociais ou pelos meus direitos que eu tenho garantidos. Então, é uma coisa que a gente precisa rever também. E essa questão meio maluca do partidarismo, do samba do crioulo doido que está no país. Olha, agora, a quantidade de partidos eu não vejo em si como um problema, até porque, embora tenha alguns que tenham a mesma proposta de outros, já consolidados, estão lá só por conta das questões pessoais, de desavença com um ou com o outro, existem partidos que realmente são ideológicos, que nascem pequenos, né? E precisam ter uma representatividade, precisam ter espaço também. Senão o Partido Verde, por exemplo, ele deve ter nascido pequeno. Assim, e tem que ter espaço para os partidos nascerem. Né? A democracia, eu acredito que a democracia ela é cara, ela é complexa, mas tem que permitir isso. A gente não pode tentar baratear ao máximo. Eu simplesmente não gosto daquela ideia de democracia estadunidense, onde tem só dois partidos, por exemplo. Ali também é meio que essa forçação de barra. Ou você é preto ou você é branco. Ou você é conservador ou você é democrático, não liberal. E isso aí também chega a ser um desrespeito à diversidade da humanidade. E nós, enquanto seres humanos, somos diversos e temos o direito de pensar diferente. Mas o que eu falo é do fisiologismo que esses países, esses partidos aqui no Brasil, eles demonstram. Eu sei que muitos deles nasceram de causas nobres e resistem com muito respeito às suas ideologias. Alguns sim, outros não. Agora, em compensação, tem outros que mudam de uma hora para outra, mudam de nome, mudam de legenda, se juntam com outros. Então, assim, poxa, onde é que está aquela ideologia? Onde é que está aquele, sabe, aquela representatividade de um segmento social ou de ideais que você defendia? De uma hora para outra, você muda de ideologia, você muda de pauta política, sem mais nem menos. Então, eu acho que a reforma política ela deveria criar instrumentos para meio que inibir esses fisiologismos que a gente vê na organização dessas siglas partidárias. Que elas têm o direito de surgir, e claro que tem, porque a sociedade ela é dinâmica. A sociedade ela tem uma velocidade enorme de transformação e que isso naturalmente vai demandar novas formas de atuar, novas formas de convivência. Agora que algumas delas são difíceis de entender. Agora, voltando à proposta política, lá, de reforma política que rolou na Câmara. Um ponto era esse distritão, que felizmente perderam e continua do jeito que está hoje, essa parte, por enquanto, que não houve acordo para mudar. Eu, inclusive, voltei de um dos plebiscitos, que foi a história do presidencialismo, parlamentarismo, que até hoje, eu acho até por falta de experiência, a gente teve agora a experiência, está tendo, né, uma experiência do governo dito, esquerda, no poder, que a gente hoje está vendo que terminou se decepcionando. Eu não diria que nem um pouco, bastante, mas talvez essa falta de experiência no sistema parlamentar, ou até mesmo de compreensão, como é que funciona o sistema parlamentarista, eu não sei. Eu acho que a gente deveria começar a aprofundar mais e discutir isso socialmente, seja ele voto distrital, seja ele parlamentarismo, presidencialismo, seja essa proposta da CNBB e da OAB, mas que o Brasil precisa rever urgentemente a forma como politicamente a gente está se organizando. Até porque política é organização, é coletividade, e se nós, enquanto cidadãos, não nos colocar diante de determinadas posturas ou cenários que estão sendo colocados aí, a gente vai terminar sofrendo, na verdade, a gente já vem sofrendo consequências pesadas em relação a isso. Eu costumo dizer que muitas das conquistas sociais foram garantidas porque outras pessoas lutaram, e se a gente parar de lutar, a gente vai terminar perdendo esses direitos. Sim, continuando. Além do distritão, outro ponto foi a oficialização, a mudança na Constituição para que seja aceito financiamento privado de campanha. Isso aí foi colocado na Câmara, eles perderam isso, né, foi ponto de derrota para o Eduardo Cunha. Porém, em 24 horas, menos de 24 Jabuti. Horas, o... Não, foi... Jabuti, foi não, nesse foi não, nesse caso, um dia depois... O Eduardo Cunha desenterrou, ele ressuscitou a proposta, não precisou nem de 3 dias, como Jesus, né, para ressuscitar. No dia seguinte já estava ressuscitado lá, para votação, com a mudança sutil, a mesma proposta, e foi aprovada. Isso foi uma situação estranha, que 60 deputados entraram com ação lá no STF para que essa decisão fosse anulada por conta de quebrar o regimento da casa ao trazer de volta um assunto já, uma matéria já resolvida, né? E vencida. Na verdade, demonstra mais uma vez como é subversivo o sistema político do país, e especialmente o presidente da casa, que utilizou-se de uma manobra não muito ética para fazer valer, muitas vezes, o desejo pessoal. E o que eu acho interessante é que o judiciário não se pronuncia, que ninguém se pronuncia a respeito de ter o presidente da Câmara sendo investigado pela Lava Jato, do Senado, mas nesse caso em particular, o da Câmara, porque a acusação que ele está sendo investigado é de recebimento de propina disfarçada de financiamento de campanha. Né? Isso, basicamente, o que a Lava Jato trata. Ele está sendo investigado por isso, continua sendo presidente da Câmara e coloca uma proposta de botar na Constituição o aceite de financiamento privado de campanha. Que é absurdo. Existe isso. Na verdade, eu esqueci de comentar naquela hora, e a gente deve também batalhar por uma forma relativamente grande no Poder Judiciário. Hoje a gente também tem um Poder Judiciário e um conjunto de leis que, desde aspectos de crimes não fiançáveis ou crimes hediondos, como esses que terminam favorecendo a coisa que o pessoal diz que hoje o país é um país da impunidade. Então, a forma como o Poder Judiciário ele é blindado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, no sentido de que as verbas para eles, e a gente sabe disso porque os salários dos juízes são altíssimos, os salários dos servidores do judiciário são altíssimos, você entra em qualquer prédio de órgão judiciário, normalmente são prédios relativamente pomposos. E aí, quando você vai olhar, que é o assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, como é que estão as universidades, como é que estão as escolas, como é que estão os órgãos que lidam com a educação, a gente não vê o mesmo tratamento que é dado para os órgãos judiciários. Então, eu acho que hoje, no país, a gente deveria também pensar meio que uma forma de, eu acho que mudar mesmo o sistema judiciário do país, a forma desse repasse, a forma como é distribuído, a forma como a duração do mandato também. Duração de mandato. Inclusive, na reforma política, eu sou contra a reeleição de deputados e vereadores. Não, aí vem o outro ponto da proposta deles lá. Que eles acabaram com a reeleição do executivo, não foi isso? Foi, exatamente. Foi aprovado isso, o fim da reeleição. Eu não vejo problema na reeleição, do jeito que está, assim, um problema tão sério. Agora, o que eu vejo de mais grave do que isso é a reeleição por vida no legislativo. Exatamente. Que deveria, independente de qual seja a regra, vai ter direito a uma reeleição, não vai ter a nenhuma. A regra deveria valer a mesma para os dois, para o executivo e para o legislativo. Não tem princípio de igualdade. Né? E você tem aí, o país está nessa situação que está. Se você fizer um levantamento aí histórico, a maioria dos deputados e vereadores estão lá há muito tempo, quando não, já estão lá várias gerações, né? Não só de pai para filho, às vezes como de primos, de sobrinhos, de marido, mulher, tio, tia. Então, assim, a gente tem hoje quase que oligarquias disfarçadas do sistema político democrático. Isso não é bom. Agora, só um ponto aí de causa e efeito para vocês pensarem a respeito. Primeiro, lembra que falamos agora há pouco sobre Iguatemi e Eduardo Cunha? Iguatemi financiou a campanha do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha chega à presidência da Câmara prometendo construir um shopping. Esse é um ponto. Outro ponto, as empresas, as construtoras foram as que mais patrocinaram as campanhas no Brasil inteiro. E candidatos de vários partidos. Não foi de um partido só de quem está na situação, da oposição também. Todos não, que teve partido que se negou até a receber financiamento. Mas, assim, da maioria, pelo menos dos mais significativos, mais fortes. E hoje eles estão aí enrolados na Lava Jato. E temos um outro caso de uma outra grande patrocinadora, que foi a Friboi. Tem uma notícia aqui que ela é a empresa brasileira com mais acidentes de trabalho, com exigência de carga horária acima do permitido por lei. O que, para as atividades que são desenvolvidas lá, acarreta um risco enorme. São pessoas que trabalham em áreas sensíveis, com equipamento de moer carne. E eles trabalhando em horário prolongado, aumenta muito o risco de acidente. O artigo diz que são cerca de 2 acidentes por dia que acontecem na Friboi. E eles, aparentemente, não tomam uma medida séria para resolver esse problema. Isso é interessante a gente associar com o financiamento. Eles têm milhões para investir nos candidatos, né, na política, mas não têm dinheiro para investir na melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho dos seus funcionários. E aí vem a pergunta, a quem interessa o financiamento privado de campanha? Aos políticos. É por isso que eles querem se perpetuar e aprovaram financiamento privado na campanha deles. Na verdade, eles não se preocupam com a classe trabalhadora, eles não se preocupam com segurança do trabalho e cada vez mais o capital termina prevalecendo. E o mais terrível seria se isso fosse aprovado junto com o Distritão, já pensou? Sim. Mas, felizmente, ainda não é definitivo isso. Ainda falta o segundo turno de votação, ainda falta passar pelo Senado, ainda falta o STF se pronunciar a respeito. Eles já pediram para o Eduardo Cunha, em 48 horas, responder por que aconteceu isso de a mesma matéria ser votada no dia seguinte, em que perdeu. Então, a gente tem esperança de que o anseio da população no momento, no quesito de reforma política, aconteça, que é justamente o fim do financiamento privado. Uma reforma política sem isso não vai adiantar de nada. Na prática, hoje, quem ganha as campanhas é o capital. Quando você tem o financiamento privado, qualquer empresa que tenha um ganho de capital relativamente significativo, ela vai investir e, infelizmente, vai ganhar. A situação que o país vive hoje, e há bastante tempo, é essa, de que eles não investem em educação, não investem em saúde, não investem no social, e de maneira significativa, para que as pessoas não dependam e não se submetam a essas ridicularidades que a gente vê a cada vez mais no país, nas eleições municipais ou nas eleições de Estado e da Federação. Na verdade, eles querem perpetuar esse sistema de que quem tem mais dinheiro ganha. Você acabou de ouvir Politicast News.